barreiras vão ceder. Não tenhas medo, o vento vai obedecer, pois existe uma palavra, já faz tempo. Liberada, toda sorte de bênção gira.